Situação atualizada na Crimeia, União Europeia, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Jovem de 19 anos morre porque exame não era permitido na sua idade. E os resultados dos campeonatos nacionais de futebol sénior no nosso país. São os destaques de hoje da edição do Antenor Informação. De segunda a sexta-feira, o Canal 1 apresenta Caminho Santo, um espaço radiofónico de cariz religioso destinado sobretudo aos seguidores da Igreja Evangélica. Durante 30 minutos, o pastor Lincoln Galvão apresenta novidades do Brasil e do mundo no que a Igreja Evangélica diz respeito e lê também cartas e e-mails enviados pelos ouvintes. Caminho Santo, de segunda a sexta-feira, com o pastor Lincoln Galvão, entre as 13 e as 13h30, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite, ouvintes. A República da Crimeia declarou-se oficialmente independente da Ucrânia. A declaração foi assinalada hoje, já entretanto depois de ter sido conhecido o resultado do referendo. Mas já lá vamos. A Crimeia, então, já se tornou independente, inclusive já começou o desmantelamento das forças militares ucranianas e a partir desta segunda-feira 17, qualquer lei ucraniana perde a sua vigência, então, nesta República Autónoma da Crimeia. A mesma Crimeia que já pediu à ONU que o reconheça ou que a reconheça como Estado independente. Simultaneamente, a mesma Crimeia já pediu adesão à Federação Russa. Um feito inédito. Um país pedindo que se anexe a outro país. Ora, na Duma, enfim, o Parlamento Russo estava para ser tratado este assunto sexta-feira, mas, em princípio, segundo vão adiantando alguns assessores de Vladimir Putin, o mesmo assunto será já tratado amanhã. A adesão da Crimeia à Rússia, à Federação Russa, vai então ser tratada já amanhã, nesta mesma Duma. Vou também contando-lhe que a União Europeia e os Estados Unidos da América já reagiram expressivamente contra a Rússia. Ironicamente, as sanções aplicadas tiveram um efeito positivo. É que os mercados estavam à espera de sanções mais duras por parte da União Europeia e dos Estados Unidos da América. Havia quem pensasse já numa preparação para uma invasão militar por parte de alguma dessas forças. Tal não aconteceu. A única situação é que foram congelados os bens de 11 pessoas fora da Ucrânia, uma das quais, aliás, 21 pessoas, uma das quais é o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, presidente ainda, segundo entende a Federação Russa. Mas lhe vou adiantando que já no passado domingo, dia 16 de março, ou seja, ontem, foi votada, foi lançado num referendo ao povo, que basicamente teria que escolher entre uma de duas opções. Ou se tornavam um Estado independente, já que se tornaram e separaram da Ucrânia na passada terça-feira, ou se tornavam um Estado independente, ou se anexavam à Rússia. Neste caso específico, quase 97% dos votantes entendeu que o melhor era juntar-se à Rússia. Mas há quem denuncie pressões. E, como é lógico, as duas maiores entidades ocidentais, União Europeia e Estados Unidos da América, já consideraram de ilegal este mesmo referendo. Uma resolução na ONU que previa não reconhecer, enfim, organizacionalmente, este referendo, foi chumbada pela Rússia. Foi, aliás, o único país que chumbou, já que a China se absteve. Conhecidos os resultados, avançaram-se então hoje para enfim, primeiro para a formalização da independência e depois também para o pedido de adesão à Federação Russa. O horário vai ser alterado a 30 de março. A Crimeia vai aumentar o seu relógio em 2 horas para se adaptar ao horário da sua nova capital, Moscovo. Sophia Jones, de 19 anos, faleceu no passado sábado, mas só hoje tivemos conhecimento da notícia. Sophia Jones era uma jovem de 19 anos de idade que sofria de uma doença prematura, como quem diz, o cancro do cólon do útero. Não é habitual numa jovem com 19 anos que esta doença aconteça e que tampouco tenha as proporções que teve, embora o cancro, quando acontece, se não tratado, tem as proporções que por tomar. A jovem de 19 anos era demasiado nova para um Papa Nicolau, um exame necessário para detectar, enfim, prematuramente, este cancro. Inicialmente, a jovem, no ano passado, tinha ido ao hospital e foi-lhe declarada, precisamente, uma doença que não esta. Após o agravamento do seu estado, em novembro do ano passado, voltou ao mesmo hospital que aceitou interná-la. Foi então que descobriram que tinha um cancro no cólon do útero, mas que já ia num estado muito avançado. Sophia Jones, de 19 anos, faleceu no passado sábado. Decorre uma petição na Inglaterra que pretende que o Papa Nicolau possa ser feito a menores de 25 anos. No caso específico, a partir dos 16. Entenda-se que no Reino Unido não é habitual, aliás, não é permitido fazer-se, não é permitido, enfim, não se faz por rotina um Papa Nicolau a mães ou mulheres com 25 ou menos anos, porque não é habitual nessas idades haver pessoas com esta doença. A verdade é que acontece e foi o que aconteceu e vitimou esta jovem de 19 anos, Sophia Jones, no Reino Unido. E no desporto, em Portugal, realizou-se mais uma jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Primeira e outras. Mas é que nesta semana o destaque foi precisamente para a Primeira Divisão. Tudo porque houve um derby entre os três grandes. Sporting e Porto defrontaram-se no Alvalade 21. O jogo que deu a vitória aos Leões ficou marcado por uma polémica. Um golo, o único marcado por Slimani, neste caso pelo Sporting Clube de Portugal, que foi então marcado em fora de jogo. O treinador sportinguista, Leonardo Jardim, reconheceu que o jogador marcou fora das regras de jogo, ou seja, marcou fora de jogo, mas também já afirma que está habituado. Enfim, acontece a todos, de vez em quando contra nós, de vez em quando por nós. Tudo isto acontece numa semana em que o Sporting reagiu por mais de uma vez em comunicado às arbitragens e aos lances aos quais, segundo o entender do clube leonino, tem sido prejudicado. Mas houve outros jogos de interesse, vamos recompilá-los e recapitular aqui os resultados nesta edição, aliás, os resultados nesta edição do Antenova Informação. Os resultados são os seguintes: no dia 14 de março, Académica 1, Sporting de Braga 1, mais um deslize para os bracarenses, para a equipa de agora, Jorge Paixão. No dia 15 de março, ou seja, sábado, realizaram-se os jogos Gil Vicente 1, Rio Ave 2 e Estoril 1, Marítimo 0. Finalizamos com Vitória de Guimarães 1, Passos de Ferreira 2. A equipa sai assim da zona de despromoção. No dia 16, ou seja, neste domingo, realizaram-se os jogos Arouca 2, Olhanense 0, mais uma equipa que dá um salto para a manutenção. Belenenses 1, Vitória de Setúbal 3, um jogo interessante, a equipa de Vitória de Setúbal muito atrevida, nunca resignada com o resultado, só na parte final, quando aos 86 minutos foi feito 3-1, é que a equipa de Vitória de Setúbal conseguiu descansar um pouco. Sporting 1, já aqui falamos, Sporting 1, Futebol Clube do Porto 0 e hoje estará a realizar-se o Nacional Benfica. Conto-lhe nesta edição do nosso programa que, com respeito ao Belenenses Vitória de Setúbal, a equipa do Belenenses está na linha de água. Se o campeonato acabasse esta jornada, e já vamos na 23, o Belenenses, aliás, tinha regressado à segunda divisão, a mesma de onde subiu na época transata. Na segunda divisão, na Liga Cabo Visão, o Benfica B venceu por 4-0 a equipa do Sporting da Covilhã, enquanto isto no dia 15, enquanto que no domingo, ou seja, ontem, a equipa do Trofense perdeu por 1-7 em casa, portanto, com o Moreirense, que é um dos clubes que está na zona de subida. O Futebol Clube do Porto B venceu ao Académico de Viseu por 3-2, o Portimonense 2-1 o Marítimo B, o Sporting B, portanto, com o União da Madeira, 0-0. O Atlético Clube de Portugal também empatou 0-0 com o Tondela. E o Beira-Mar ganhou por 1-0 a equipa do Sporting de Braga B. Nos restantes 4 jogos, os resultados foram estes: Farense 1, Desportivo de Chaves 2, Leixões 0, Desportivo das Aves 1, União Oliveirense 1, Feirense 0 e Penafiel 3, Santa Clara 1. No Campeonato Nacional de Séniores, Zona Norte, Limianos 0, Bragança 2, São João de Ver 2, Boa Vista 4, Vitória de Guimarães B 1, Friamunde 1, Vizela 0, Cesarense 0. A equipa do Boa Vista é uma das que está para subir, tem 10 pontos. A equipa então com essa pontuação, aliás, o Boa Vista, que é um dos clubes que está para subir, quanto mais não seja pela razão que lhe deu o Tribunal com respeito à sua relegação para o escalão inferior na quanto à primeira divisão em 2007-2008. Mas enfim, vamos à zona centro com mais resultados. Benfica de Castelo Branco 7, Ferreiras 2, Oriental 0, Desportivo de Mafra 0, Pinhal Novense 4, Loures 3 e Sertanense 2, União de Leiria 1. Mais um dos grandes, mais um que está também na calha para subir ao escalão, ao segundo escalão profissional de futebol em Portugal. Na terceira série, na Zona Sul, a Associação Desportiva de Faf 1, Vianense 1, a Associação Desportiva Ninense 0, Vila Verdense 1, Mirandela 1, Santa Maria 1, Valenciana 0, Pedras Salgadas 2. E este então um dos grupos, o grupo norte, o grupo centro, tem as seguintes equipas: Felgueiras 1932 2, Associação Desportiva Oliveirense 1, Joane 2, Varzim 2, Ribeirão 1, Lixa 2 e Tircense 0, Famalicão 0. 2, outrora 2 clubes que estavam na primeira divisão. Grupo C do play-off de manutenção: Amarante 1, Camacha 1, Gondomar 1, Coimbrões 2, Sousense 1, Parafita 0 e Vila Flor 2, Salgueiros 3. O grupo D: Anadia 1, Estarraja 2. E isto foi, portanto, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Grijó 3, Bustelo 1, Sinfães 4, Espinho 1 e Lourosa 0, Lusitano 0, Lusitano de Vila Moinhos. O grupo E de manutenção tem os seguintes resultados: Águias do Moradal 3, Torizense 2, Carapinheirense 1, Nogueirense 0, Manteigas 0, Sourense 1 e Naval 3, Pampilhosa 1. No grupo F, Carregado 1, Riachense 2, Portimozense 1, Alqueranense 2, Lourinhanense 0, Sporting das Caldas 0 e Torrense 3, Centro Desportivo de Fátima 1. No grupo G da relegação, ou seja, da manutenção, Clube Futebol Benfica 2, Sintrense 4, Huelvas 0, Operário 1, Praense 0, Casa Pia 0 e Sporting Ideal 1, União 1º de Dezembro 0. O grupo H, e último, Cova da Piedade 2, Quarteirense 1, Esperança de Lagos 1, Almodóvar 0, Loltano 0, Barreirense 0 e Montemor 0, Moura 0. Estes são os resultados da mais uma edição, mais uma jornada do Campeonato Nacional de Futebol em Portugal. O nosso programa, Antena Nova Informação, fica por aqui. Regressamos amanhã. Lembrando que a qualquer momento poderão haver, esperemos que não, mas se caso justifique, especiais informativos com o que se passa na Ucrânia e também na Venezuela. Boa noite.